Honestas, não tem culpa, só comigo o resto. Que mundo lhes restam a vontade de viver em paz. Consigo própria, noite escura traz a forma de que querem ser cópia de tudo que sofreram quando não. Amparadas, as tratam como loucas, não tem mais. Que coitadas, corpos são achados, pisados, surrados, imundos. Será que é porque a profissão mais velha? Creio que não, pois a noite e a vida severa do crime dão mais formas a seu corpo, pois embora não rime com a vida em que suas mães sonharam em dar a elas. Ou que são encontrados em celas, prostituídas pela fome, uma razão de viver e ter. Ódio do mundo e consumismo relatam ser propriedade delas mesmas, seu corpo, seu serviço. Sempre forçadas, viram a noite saciando vícios de animais desprezados, às vezes até em casa. Como larvas, às vezes também criam asas. O respeito vale a todas, prostituta não creio que suporte todos aqueles que acolhem teu seio. Pra dar vida um amor, um afeto, uma mentira, ajudando-os a saírem da ira. Um dia duro salário, tatuar no pescoço se derem sorte de acharem o corpo. Prostitutas, mas seu alimento nunca vai ser aceito. Prostitutas, antes que escreva meu nome em teu peito. Prostitutas, mas seu alimento nunca vai ser aceito. Prostitutas, antes que escreva meu nome em teu peito. Emprego fútil talvez, quase não tenho estudado. Moralidade infinita, sufoco, punhos cortados, desabafando em ouvidos, sussurros do dia a dia. Homens com sede de corpos aceitam como mentira suas histórias malditas, usadas quando crianças. A noite a joga na vida, unindo música e dança. Seu seio acolhe por anos militares desarmados, mulheres sem suas armas, coitadas. A união entre dois corpos traz de volta outra vida. Seu corpo já derrotado, doendo com tantas feridas. Malditas aquelas noites com suor do alheio, perde a coragem de se olhar no espelho. Pouco dinheiro traz a ideia de mexer com drogas por fora. Tira alguma noite, logo a cama desforra. Começa tudo de novo, um pesadelo maldito. Prostitutas nunca perdem o juízo. Ameaçadas às vezes de perder o que tem. Polícia bate e usa delas, ainda se tão bem. Constituinte, lei maior, proteger cidadão. A lei tira delas esse direito, então a julga mal, pois elas não têm culpas. Desculpas, nasceram pobres, se tornaram prostitutas. Porque não prende os camaradas que abusam delas e os deixa apodrecerem em celas. Prostitutas, mas seu alibi nunca vai ser aceito. Prostitutas, antes que escreva meu nome em teu peito. Prostitutas, mas seu alibi nunca vai ser aceito. Prostitutas, antes que escreva meu nome em teu peito. Loucura, paixão da noite, seu corpo de encontro ao outro, satisfazendo a juventude ou o velho que esteja morto. Mas seu alibi nunca vai ser aceito, antes que escreva meu nome em teu peito. Serviço fácil, vem o cara, oferece a garota. Ela humilde, diz que sim, ainda chama outra. Viagem longa, pau de arara, para no Amazonas, servindo a animais da zona. A noite escura, seus mantos, suas armas, seus corpos satisfazem muitas vezes o desejo de porcos. O sol que lhes dão sono de uma noite perdidas, as respeitamos, mas pra outros são apenas malditas. Amor sincero, eterno, violência nas ruas, portas chutadas, pisadas, o filho atua. Sorte merecidas por mais de anos, belas pernas, prostitutas, vocês são eternas. Prostitutas, vocês são eternas.